De combo de Jack Siroc Xandon. Olha a Anitta dançando em cima do som. Eu vou mandar o grave bater. E quero ver o bumbum mexer. Eu vou mandar o grave bater. Do verão pra gerar curtir, ela joga o bumbum.